Era um homem comum, não se via beleza, e nada em sua feição lhe chamava atenção. Era Cristo, um homem e Deus. Era assim como a gente brincava e cantava, comia com amigos, sentiu-se sozinho, também teve medo, sorriu e chorou. Passa levando a poeira em seu caminho e vai mudando as vidas de quem o busca. E às vezes a voz carregada já rouca pedia ao discípulo amado: eu quero descanso, preciso dormir. Poucos minutos de sono é logo acordado, o povo chamando, pedindo socorro, ovelhas perdidas clamando um pastor. Passa levando a poeira em seu caminho, vive e ensina o que é amar no chão da vida. Como é que pode o Deus tão gigante agir assim? Fez-se pequeno, um homem de carne igual a mim. Larauê, larauê, larira, larira, larauê. Era um homem comum, não se via beleza, e nada em sua feição lhe chamava atenção. Era Cristo, um homem.